município de São Francisco não está incluído no semiárido. E aí a necessidade lá é muito grande. Aí nós viemos para lutar para ver se consegue também ser incluído. Certo. Porque tem muita necessidade. A seca lá é muito grande. Ainda tem muitos municípios lá perto, assim, cidadezinha pequena, que não tem água mesmo. Quem veio com vocês lá do São Francisco para o Enconasa? Veio. Foi três ônibus. Veio também a que representa a Pastoral da Criança, o sindicato e os trabalhadores rurais.